Panorama Agrícola para 17 de abril de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 17 de abril de 2013, quarta-feira, a lua começa a crescer. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: cuidado com as más companhias. No Panorama Agrícola de hoje você confere uma entrevista sobre sucessão familiar no campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Maçã, frutas vermelhas e frutas cítricas ajudam a combater o envelhecimento precoce. Para uma alimentação saudável, prefira chá verde a refrigerantes. Coma também regularmente couve e brócolis. É hora das notícias. A EPAGRE-CIRAM inaugurou estação agrometeorológica em São João do Itaperiú, no norte de Santa Catarina. O equipamento automático mede temperatura, precipitação, umidade relativa do ar e molhamento foliar a cada 15 minutos. E a cada hora, essas medições são enviadas para o banco de dados da EPAGRE-CIRAM em Florianópolis, onde ficam armazenadas e são utilizadas para previsão do tempo e em pesquisas. A instalação da estação em São João do Itaperiú é um dos resultados do projeto Reconstrução dos Sistemas Produtivos da região abrangida pelas chuvas em Santa Catarina no ano de 2008, uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O aumento de preços do grupo Alimentação foi responsável por metade da taxa de inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos 12 últimos meses, encerrados no mês de março. O impacto dos alimentos sobre a taxa acumulada de 6,59% no período, últimos 12 meses encerrados em março, foi de 3,29%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos hoje na entrevista com Ainur Lotério, extensionista da EPAGRE, também palestrante, engenheiro agrônomo, e o tema é sucessão no campo. Esse é um tema bastante relevante, né, Ainur Lotério? Bem relevante, e acho que ainda não está sendo tratado com a verdadeira consideração, né, de todas as implicâncias que ele tem, inclusive nas políticas públicas em nível de Estado de Santa Catarina, especialmente na agricultura familiar. E você que tem trabalhado como palestrante nessa área, Ainur Lotério, o que tem considerado com as famílias de agricultores? Bem, nós temos dito a eles o seguinte, que quem mais tem poder para fazer a sucessão familiar é a própria família. As instituições que ficam fora da propriedade e fora da casa também têm sua influência, inclusive os meios de comunicação, este que nós estamos falando também. Mas a agricultura tem um passivo cultural muito negativo, uma espécie de queima do filme da agricultura junto aos filhos. Os pais e as mães sempre disseram, e eu também ouvia quando pequeno, coisas do tipo assim: vocês devem arrumar outra coisa para vocês, saiam da roça, não veem o quanto nós estamos sofrendo, agricultor é só para sofrer, agricultor é um coitado. E a gente viu isso sempre, ouviu isso. Mas aquelas famílias que demonstravam orgulho em ser agricultores e agricultoras e passavam isso para os filhos, que o campo era um lugar ótimo para se viver, não só para ganhar dinheiro, mas como filosofia de vida, agricultura não é só negócio, não é só empresa, esses tiveram mais êxito. Como no passado nós tínhamos muita gente no campo, o êxodo rural não causava um estrago ou uma ferida tão grande. Agora nós temos menor número de pessoas no campo e os jovens, atraídos pelas luzes, sons e cores da cidade, por ofertas de curso de universidades, de outras oportunidades também saudáveis nas cidades, eles vêm se atraídos para sair do campo. Nós falamos muito em sucessão, mas não explicamos como fazê-la quando os casais novos se casam. E também as próprias instituições, os sindicatos e as cooperativas precisam fazer a sucessão no seu meio. De nada adianta uma liderança falar em sucessão se ela fica no mesmo cargo 30, 40 anos. Então, como é que ela vai sugerir para outro? É preciso, então, preparar o jovem para passar o bastão para ele. Mas quanto mais o pai fala... E é claro que também tem as políticas de acesso à terra. Tem muito filho de agricultor que gostaria de ser agricultor, mas o pai não tem terra para todos. E tem uns que seria o contrário. Então, há muito que se fazer, que se falar, trabalhar em cooperação. As cooperativas já estão antenadas mais para isto. Por quê? Porque as cooperativas não só precisam fazer a sucessão no campo, como também precisam de associados. É quase como se fosse um RH, um recurso humano da empresa. Já que as cooperativas surgiram pela mão de trabalhadores em Rochedale, Tecelões, que colocaram um pouquinho de dinheiro e à época eram chacoteados por empresários, hoje os empresários deram a volta por cima e reconhecem o cooperativismo como algo forte e que também deve ser tocado com princípios da gestão privada. Né? Então, isso é importante pensar isso e até acho criar uma espécie de curso sobre como fazer a sucessão rural familiar a nível de propriedade, qual o papel das instituições de fora, públicas e privadas, qual o papel da família. Nesse sentido, Inor Lotério, você acredita que o papel do Programa de Estado Santa Catarina Rural, que junto com a IPAGRE e outras instituições tem fomentado cursos de capacitação, de liderança para jovens rurais, esse é um caminho que deve ser percorrido? Sim, deve ser percorrido, sem dúvida nenhuma, e nós devemos encontrar meios mais abrangentes. Por exemplo, nós tínhamos no Estado o trabalho com clubes de trabalho 4S, que eram organizações não governamentais que ensinavam o empreendedorismo rural, os eventos, que era bem efetivo e, de repente, num dado momento, nós deixamos isto morrer e resgatamos. Os cursos são importantes, a capacitação, pena é que atinge um número muito pequeno. Além disso, eu penso que nós teríamos que complementar com eventos de conscientização social, por exemplo, em todo o município, no mínimo 2 eventos por ano, focados não em tecnologia e agricultura só, mas sobre em família, meu maior patrimônio da agricultura, e o que fazer para os jovens terem um projeto de vida mais eficaz, ou seja, o jovem e seu projeto de vida na agricultura. Quando você levanta isso, a sociedade toda olharia para o campo e focaria isso, né? Eu digo porque eu fiz isso com meu filho, eu consegui fazer com que o meu filho, que mora na cidade, cursasse o técnico em agropecuária, ele chegou todo orgulhoso com o diploma e quer atuar na área agora. Mas faz bom número de anos que eu venho fazendo isso. Quando as pessoas dizem, não vou influenciar, não vou escolher a profissão do meu filho, porque ele é pequeno, não vou sugerir, eu pergunto. Perguntei até para agricultores. Quer dizer que lá na rua qualquer um pode sugerir, o senhor não. Então a agricultura está se tornando um meio bonito de viver, ter uma propriedade é um negócio valoroso. Tem possibilidade, quando diversificada, de realizar a renda da família. Se souber administrar e não apenas trabalhar, né, cansativamente, é super interessante. Nós temos que começar a pensar nisso, porque está se transformando não só numa base geradora de renda e qualidade de vida, ou vida de qualidade, que prefiro assim, porque vida vem antes da qualidade, e também de uma filosofia agradável de viver. Então, é preciso rever muito os nossos conceitos e a forma de trabalhar, porque de repente nós terminamos o programa. O jovem gosta de ir num curso, mas às vezes ele não fica ali preso a semana toda, que é importante para aquele perfil. Está ótimo, está bem estruturado. Mas, além disso, o grande evento para lançar a semente por uma área maior. Né? Por que que um jovem da cidade não pode resolver ser um agricultor? Isso é possível. No Rio Grande do Sul há uma proposta muito eficaz da FETAG em grandes eventos. E nós participamos de eventos de parada jovem, do tipo campo com gente, povo contente, um outro item, quem planta e cria tem mais alegria, o outro, o poder do pensamento positivo e o poder da geração Y, que é a juventude na agricultura familiar. Porque o jovem é jovem por pouco tempo. É preciso fazer eventos alegres, entusiasmadores e festivos também. E Santa Catarina ainda é um exemplo por causa da topografia. Se nosso estado fosse um estado plano, teríamos menos jovens no campo ainda e a terra estaria mais concentrada ainda na mão de poucos. Como área quebradiça não serve para fazenda, fica na mão do agricultor familiar, que é um estilo europeu de ser. Correto. Nós agradecemos ao extensionista Ainur Lotério pela participação aqui no Panorama Agrícola, com boas ideias para a sucessão familiar e para que o jovem possa permanecer no campo, tendo uma vida de qualidade. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.